me falou, não seja besta, desde que eu te ajudo a resolver. Ha. Ontem eu tinha dinheiro, hoje já não tenho nada. Quero que se exploda esse governo e colabora só fazendo presepada. Hoje eu sou seu inimigo, pois amanhã eu preciso de você. E é por isso, minha amiga, não esquente a cabeça. Peça simplesmente para Deus te proteger. Pra que pensar no dia de amanhã, se depois de amanhã ele acaba? Pra que pensar no dia de amanhã, se depois de amanhã ele acaba? Curtindo esse som.